Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado. Obrigado a você que ligou para rezar o terço comigo no 0 operadora 41. Anote o número. Padre, eu quero falar tanto com o senhor, padre. Eu tento, eu chego a gastar o dedo. Tua hora vai chegar. Mas obrigado também quem liga para rezar o terço comigo. O telefone é 0 operadora 41 3221 6070. Esse é o número tanto para a Hora da Misericórdia como o número para você falar da experiência de Deus. 0 operadora 41 3221 6070. Você crê no Deus do impossível? Eu creio. Jesus, misericordioso, cura minha alma. Alivia essa dor, Jesus. Jesus misericordioso, nessa segunda-feira, eu creio e espero o Senhor. Forte, não é? Bom, eu sou suspeito, mas essa música brotou em profunda oração, viu? Em ti eu creio, Deus do impossível. Eu espero, Deus do impossível. Eu creio e espero, Senhor. Mas teu silêncio só aumenta minha dor. Eu tô vendo a Isabel de Semoaba, está no site dizendo: Senhor Jesus, nessa hora da misericórdia, eu quero louvar, agradecer por meu primo ter saído do mundo das drogas. Obrigado, Jesus. Padre, obrigado por ter me ajudado a perseverar. Isabel de Semoaba, Deus abençoe. Um abraço, querida. Se tiver errado o nome da cidade, desculpa, eu tentei ler como está aí. O teu poder é infinito. Escute o que foi deixado na plataforma. Escute. A benção, padre Reginaldo Manzotti. Aqui quem fala é Leandro, de Recife. Estou ligando para deixar meu testemunho de uma graça recebida. No início da novena de Nossa Senhora das Graças, no segundo dia, minha mãe recebeu uma proposta de emprego. E no terceiro dia, ela começou a trabalhar. Obrigado, Jesus misericordioso. Obrigado, os anjos de Deus. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti. Muito obrigado. Evangelizar é preciso. Deus abençoe. Um abraço a você, filho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se e suplicou: Senhor, o meu criado está de cama, lá em casa, paralisado, sofrendo demais. Ele respondeu: vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e meu criado ficará curado. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Se diga meu escravo, faz isso, ele faz. Ao ver isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade eu vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu digo vai, ele vai. Vem, ele vem. Percebe como o centurião se coloca numa atitude de profunda humildade e ao mesmo tempo de confiança. Humildade por não se achar digno de que o Senhor tome atitudes de ir na casa dele. Ao mesmo tempo, confiança. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma. E tudo será feito. Tudo será feito. O principal aspecto deste texto é a grande fé de um gentil. E o segundo, a cura à distância. A fé de um homem pagão, chamado gentil por ser romano, opõe-se à incredulidade dos israelitas. Jesus cura sem ir à casa do servo. A cura à distância soma-se à cura pelo toque, tão presente em várias narrativas. Basta a palavra de Jesus, não é necessário o toque. Basta a fé, não é necessária a presença física. Percebe que tem tudo a ver conosco hoje, na nossa vida, na nossa realidade. Podemos não ter o toque físico de Jesus, mas na fé, você pode provar, você pode sentir, você pode se envolver. E se estamos na hora da misericórdia, por que não dizer: Senhor, eu não quero só sentir, eu quero provar, eu quero ter essa presença tocando a minha vida, restaurando o meu viver, santificando meus sonhos, meus ideais, fortalecendo-me nesta caminhada para o Natal de Jesus. Não me basta saber, eu preciso sentir essa força que invade este lugar, ilumina passo a passo meu andar. Não me basta saber, hoje eu quero sentir. Sentir teu braço forte, Senhor. Sentir teu braço forte a me envolver. Sentir que no teu nome encontro poder. Sentir que a tua mão está a me embalar. E guia os meus passos onde eu andar. Sentir que o teu espírito está em mim. Sentir que o teu espírito se move em mim. Jorrando como fonte que não tem mais fim. Quero sentir. Quero o sentir teu poder, Jesus. O teu poder, Jesus. Senhor Deus, nos ajude. Senhor Deus, nos fortaleça. Não me basta sentir. Eu quero provar. Hoje eu quero provar esse grande amor que vem do teu altar, que transforma tantas vidas ao redor. Não me basta saber, hoje eu quero sentir. Vai comigo, vai! Força! Sentir teu braço forte a me envolver. Sentir que no teu nome encontro poder. Sentir que a tua mão está a me embalar. E guia os meus passos onde eu andar. Sentir que o teu espírito se move em mim. Jorrando como fonte que não tem mais fim. Quero sentir, nesta segunda-feira, Senhor, o teu poder, Jesus. Jesus misericordioso, abençoai minha família. Jesus misericordioso, abençoai o meu lar. Jesus misericórdia. Jesus piedade. Jesus compaixão. Sentir que a tua mão está a me embalar. E guia os meus passos onde eu ando. Nossa Senhora das Graças, Mãe da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Teu espírito se move em mim, chorando como fonte que não tem mais fim. Quero sentir teu poder, quero Jesus. Sentir o teu poder, Jesus. O teu poder, Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.